1, 2, 1, 2. O frio pode te deixar doente. Pode me chamar se o assunto for quente. No tártaro do inferno, no tártaro do dente. Uns me acharam diferente, ou só mais um pra frente. Eu sou eu, da pior forma. Legalizem drogas, pois elas não são perigosas. Ensinem suas crianças a não serem idiotas. E não espere honra de quem tu atacou pelas costas. No Muay Thai, a vida bate forte. Pra Valhalla eu não tenho passaporte. E boa sorte pros bobos da corte. Cortem o pulso do seu rei, traga a morte. Bolei mais 1001 baseados. É hoje, seja astuto igual Viet Cong. E calmo igual monge. Minha visão tem ficado ruim, de perto e de longe. Teve um dia que eu só pensei coisa ruim, e esse dia foi ontem. 7 dias na semana, 7 dias fumando planta. 7 dias no inferno, 7 dias em que a morte me chama. 7 dias na semana, 7 dias fumando planta. 7 dias no inferno, 7 dias em que a morte me chama. 7 dias na semana, 7 dias fumando planta. 7 dias no inferno, 7 dias em que a morte me chama. 7 dias na semana, 7 dias fumando planta. 7 dias no inferno, 7 dias em que a morte me chama.